Cláudio Rose do restaurante Benjamin, a melhor galinha caipira do Brasil. Depósito Calicá, alô Calicá. Bota a mão. Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba. Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida. Meu céu, sinto cajueiro. Ela chegou, ela é perigo, só sai da mesa quando ela sai com o litro. Vamos, filho, filho jeitoso.